os olhos levantarão. Não me exercito em grandes coisas. Não me exercito em grandes coisas. Espero agora e sempre em ti. Seu Senhor quem me sustenta e dá o alimento. O seu reino vou buscar, tudo a Ele entregar, e as outras coisas virão. As outras coisas me virão. Meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Sinto em grandes coisas. Espero agora, espero ser em ti. Senhor, quem me sustenta e dá o alimento. O seu reino vou buscar, tudo a Ele entregar, e as outras coisas viverão. As coisas viviam. As outras coisas.